viver vem de oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor atendendo a oração. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem que o teu coração tenha paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então há de ver que o Senhor tem poder.